Bravo, Salvador 972, final 10, bom dia, boa noite. Uma 972, boa noite. Hoje o seu altímetro 10 no 4, tem livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Pode confirmar o baixar travado? Está confirmado, livre pouso então na 10972. Bom, 972, eu sou Luz 39, sou autorizado a livrar à direita, sou autorizado também um táxi Alfa, a portão de Juliette, 972. Direita Alfa até a Juliette, 972. Prossiga. Não, chegamos a acionar, botou na posição. Tenente, então, 3152, tenente de acionamento na posição, me reporta, então, pronto para iniciar o pushback. Para puxa back funcionamento, 3152. 3152, eu fico atento ao Boeing da Gol que passar a retaguarda, após estar autorizado, me chama para o táxi. Após o Gol, eu puxo back e chamará para o táxi, 3152. Juliette para 190, partiu do Gol no 972. Solo no 972, para essa posição, a gente pede que o Paulo. Confirma no 972. Está indo para a posição 10, a gente deve seguir o Paulo. Afirmo, 972, provavelmente um através do portão 07. Obrigado. manobra 13170, identifique, vou direto Duna, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão, informe no localizador. Plantão 3152, está autorizado o táxi Pátio Índia, ponte pelo 10, torre 1186, ajuste altímetro no 0, no 3. Então, 3152, apenas confirmando, 122 a bordo? Sente, grata. Distante qual, por gentileza? 9061. Então, 3152, a linha da Colapso no 0, vento 080 graus no 0 nós. Por gentileza, faça um check de rádio muito baixo para a transmissão. decola da 1-0, SAM 3-1-5-2. Grata. Tá pronto, cópia? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 1-0, curva direita, saída da Eltran, São Luís, após voa Bridge, via Alpizu 1-0, após Snap, após Awake, após Maricá, após Intercepta Pizulu 44 e após Conforme Rota. Controle Salvador Aperion 20 decimal 8 e o Transponder será o 5425. Nós 061, apenas vai ficar atento que em Awake está previsto uma ascensão para 3.800 pés. Tempo 380, me chama pronto para os pés de treinamento, 9061. Então, 3152, decola 252, chama controle, 120, decimal 8. 208, então, 3152. Controle, Salvador, então, 3152. Boa noite, então, 3152, contato radar, saída PUCA, vou para o 330. Para o 330, então, 3152. Delta 3152, chama agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 25452685, da 3152. Boa noite. Boa noite. 3170 está passando Duna, completa final, torre 118.6, até o bom posto. 3170. Então, 3170, está autorizado o pouso pistola 0, o vento 090 graus, 09 nós, o ajuste altímetro no 0, no 3. Poderia depois a gentileza confirmar baixar travado? Baixar, baixar travado, está 3170. Ciente, livre pouso pistola 0. Então, 3170, Solo 02, vai livrar à direita. Está autorizado o táxi Alfa Juliette para a posição 06 do Pátio 1. Virou direita, Alfa Juliette, para a posição 62, está 3170. 9061, nós estamos autorizados, me chamam para um táxi. Então, 3170, na escuta do Torre. Prossiga. Se a gente poderia confirmar o motivo? Faltando o balizador. Gente, creio que já chegou. Agora sim. Gente, tá. O 901 no táxi, POB 131 no 410, Galeão. O Gol 9061, está autorizado o táxi. Via Pat 1, o táxi é Índia, me reporta no ponto esperador no 0. A Índia, cuja nosso 901. 9061, está pronto para decolagem. Gente, 9061, chama a torre 118-6. 18-6, obrigado. Gol 9061, a Índia pronto para decolagem. 9061, Linda, Copos 10, vento 080 graus, 092. Deve decolagem 190, 9061. Decolar 2161, controle 120-8. 208-9061. Tu ligou 9061? Boa noite, do 9061, contato o radar, vou em Leda, vou para o 360. Bom dia, Leda, 360, muito obrigado. Gol 9061, no chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 3325. 9061, bom dia, obrigado.